seus enfeitiçados. Ponho delicadamente minha mão no seu sonho. Sonho e tremo de amor. Ponho e tremo de amor. Sonho e tremo de amor. Ponho e tremo de amor. Meu olhar de santa no seu de Satã. Versos, sussurro.